PS Produções. Yo, Andrés Mendes. Yeah. Yo. Será que é real tudo isso que estou vivendo? Andando no meio da Matrix, eu não sei mais o que estou fazendo. Não acho meu lugar no meio dessas marionetes. Eu já tentei de todas as formas, mas a minha mente não consegue. Parece que sempre ando no meio de vários ratos que me olham com desprezo, desejando o meu fracasso. Ontem meia conheço alguém que me coloca no meu lugar. Aí eu sigo a minha vida e paro de imaginar. Yeah. Eu não fui feito pra ter relacionamentos. Eu vim pra ser o percussor, eu não vim pra cantar pro vento. Escute o que eu falo, pois não resta muito tempo. As dimensões estão se aliando e te mostrando o acontecimento. Ninguém ao meu redor faz diferença e me entende. Pelo contrário, me confunde, fazendo me esquecer da ciência. O mal que me perturba a todo instante quando caminho. Eu não posso olhar pro lado e desviar do meu objetivo. Nem sei mais qual é o meu objetivo agora. Estou andando por andar, compondo as minhas trilhas sonoras. Não sei aonde fiz o marco, a divisão das águas. Quando eu passei da inocência ao homem que rima sobre a desgraça. Não lembro quando o abismo entrou na minha vida. Eu não lembro quando cantei a primeira tendência suicida. Não adianta o demônio querer viver no mundo do amor. Eu tentei, me esforcei, mas isso só aumentou a minha dor. Yeah, it's mal. Não tem mais jeito. Está tudo perdido. Escute a música do abismo. Não adianta. Você só vai dar valor quando passar por isso. Yeah, mesmo sabendo de quase todo ser humano ainda insisto. Buscando a felicidade nesse mundo cheio de almas tristes. A cada dia que se passa o mal domine. Eu vejo formas novas de promover a carnificina. Não tem ninguém escutando as orações. Onde está jogando as traças no fundo do poço das maldições. Cada um faz o que quer e ninguém vai te impedir. Você tem a liberdade pra matar ou pra fazer sorrir. Não adianta achar que algo vai mudar. Porque se fosse pra acontecer, alguém já tinha vindo te salvar. Aproveita os dias antes da sua ida. Mas como todo mundo aqui, você também está contendo. A forma que vai morrer é o destino não revelado. Mas você não dá valor, apenas vive como um condenado. Fez nossa dias aqui sem fazer nada. As horas que vão fazer falta lá na frente da sua jornada. Cada minuto que se passa, alguém morre aqui em si. Sabe Deus pra onde vai aquela alma que deixou a vida. Se está feliz ou não, ninguém nunca vai saber. Pois nem isso ela contou pra aquela pessoa que te viu morrer. Mas a tristeza só vai durar por um momento. Não tenha pressa, daqui a um tempo estarão juntas no sofrimento. A contagem regressiva chegou no fim. Adeus a todos os humanos, eu vou me retirar daqui. Spawn atrás 2012.